Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Olá, interneticos, aqui é o Calaveira e voltamos com mais um Combo Jurássico, ou Jurassic Combo, como assim é conhecido. Sempre trazendo as notícias mais retardadas e os e-mails bacanudos que vocês mandam pra gente. Está comigo aqui, Thiago Maia. Aqui é o Maia e eu voltei, agora é pra ficar... E aí? F-Boy? Tá comigo aqui a Yasmin. Aí, aí, aí, aí. Aí. É a cara musical, cara, né? Cara, como vocês duas são insossas, velho? Tá comigo aqui também o Sabiá do Cerrado. Sabiá do Cerrado, caralho. Assovia, assovia. Essa crista vermelha. Tá aqui o Didi, velho, o grande pássaro marrom. É, grande pássaro vermelho. Vamos lá, pica-pau. Então vamos lá, a primeira notícia bizarra que eu sei que vocês aí do outro lado estão doidos para escutarem. Gêmeas gastam cerca de R$500 mil em cirurgias para ficarem mais parecidas. É aqui embaixo, tá. Fica cada vez mais parecidas. Este foi o último intuito. Esse foi o intuito das gêmeas Anna e Lucy De Sink, que investiram US$240 mil em cirurgias plásticas. E ficou uma merda, ó. Porque as duas ficaram com uma cara de pizza brotinho redonda. Inacreditável. Aqueles lábios de gigante. Cara, é muito escroto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ela parece aquela Traquinas. Lembra que tinha máscara da Traquinas? É, você comeu o biscoito? Eu não. É. Cara de Traquinas. Não, cara. Foi Ctrl-C, Ctrl-V isso aqui. Aquela tirinha. Do... Olha só, com toda sinceridade, a gente já fez um programa sobre, sobre medo, trauma, essas coisas. E eu já falei os meus traumas aqui. Mas eu vou falar pra vocês que eu reitero tudo que eu disse, cara. Porque, meu irmão, brincadeira não. Acho que uma das coisas que mais me apavorou na minha vida foi a foto dessas duas. Velho, elas estão parecendo que saíram de um pesadelo do David Lynch, cara. Qualquer coisa assim, sabe? É. Sabe Silent Hill? Pô, por aí. Sabe uma boneca inflável? Que anda, come, respira. Tá, é isso aí. Tá a cara de uma boneca inflável, cara. Até a textura da testa da mulher parece borracha, aquela porra. A única diferença é que ela tá sorrindo e boneca inflável normalmente fica com aquela boquinha em posição de ó. É, fazendo ó. Cara, eu vou falar pra vocês. Se eu encontro com uma dessas duas aí na rua, eu ajoelho, levanto a mão, dou graça e falo: acabou o mundo, começou o arrebatamento. Por abrir os portões do inferno. Porque essas duas aí, cara, não é brincadeira não. Parece um daqueles bichos que sai do filme Nevoeiro. Caralho! Caraca, velho. Por quê? Por que a pessoa faz esse tipo de coisa com a cara, né? É dinheiro sobrando, cara. É dinheiro sobrando. Em vez de dar pra mim. Em vez de dar pra mim. Mas o que que não, mas é isso? Porque... Puta? Pô, não, menina. São freiras, porra. Não, se for puta, morre de fome, gente. É sim. Não, porque tem doido pra qualquer coisa. Se for não, peraí, né? Também dá pra empurrar ali. Dá pra empurrar. Que isso, tia, com essa cara aí, velho? Dá pra empurrar. Cabeça. No escuro, né? No escuro, exato. Mas eu acho que a cara tá tão esquisita que brilha, sabe? Luz negra. O Thiago falando que dá pra encarar, sabe aquele filme dos irmãos Waynes? Aquele, acho que Todo Mundo em Pânico, que é sacaneando a Casa da Montanha, que é um filme de terror. sei, que eles têm que passar a noite na casa. Isso, é. Com mesmo, é o mesmo a galera do Todo Mundo em Pânico e tal. Que ele põe um saco na cara. Isso, aí ele vai comer a mulher tem um corpo maravilhoso, mas a cara dela é tipo o exorcista com herpes. É, uma coisa assim, aí o bicho dá um gritão assim, aí corta a cena, vai outra coisa, depois corta, tá o bicho metendo na mulher absurdamente, porque o corpo da mulher era maravilhoso. Aí ele com um saco na cabeça da mulher e pediu. Aí o bicho goza assim, ela, ai, me dá um beijo. Ele, não, tira o saco, não, tira o saco, não. Deixa eu aproveitar. É, bem nesse nível, cara. Pra quê? O engraçado é que no último slide das fotos, que pra mim é tudo Ctrl C, Ctrl V, tem as gêmeas das branquelas, do Latrell. Que são igual... mais bonitas do que elas, cara. Que tão melhor do que essas duas aqui. Gente, não é possível, isso é Ctrl C, Ctrl V, cara. Não tem. Não, velho, cara, eu acho assim, sinceramente, devia existir uma lei contra esse tipo de coisa. As branquelas aqui. Devia existir uma lei contra esse tipo de coisa. O médico que fizesse isso com uma pessoa, velho, ele devia ser preso. Sei lá, sacou? Ah, mas aí, cara, sempre vai ter alguém que vai aceitar, vai viajar pra um outro país, vai fazer. Porra, é melhor gastar dinheiro. Faça em águas internacionais, mas porra. E joga lá. O episódio dos Simpsons, né, que o Homer vai com o iate do Sr. Burns, aí lá no meio de águas internacionais eles fazem a porra toda, tem lá o Mike Tyson lutando com o canguru, uma porra dessa. Aí tem que ser essas duas, né? O médico abrindo a cara delas e fazendo essa desgraça aí. Aí aproveita. Nossa. E joga no mar. Cara delas, não parece aquele meme? Não parece aquele meme do cara, de uma coisa bem grotesca, fala, aí nego escreve assim, posso assistir enquanto você se masturba? Ai, que bosta. As paradas bem grotescas assim. Isso depende, né, filho da mãe? Não, é direto, tem no Facebook, velho. Tu recorta essa cara de uma piranha dessa daqui mesmo, bota. Posso assistir enquanto você se masturba? Eu juro que não vou me mexer. Não, mas aí, ó, tu falou em piranha, como eu entendo um pouco, eu já sei porque que elas fizeram isso. Pouco, né? É o WhatsApp que eu diga. Não, deixa quieto. Aí, eu acho que isso daí foi pra fetiche. O cara que tem querendo comer gêmeas vai no puteiro. Tudo bem, né, que ele vai levar uma decepção do caralho, mas sempre tem um maluco aí que fala, ah, eu quero duas gêmeas. Aí chega as duas, idênticas, assim, pra realizar a parada. Certeza que foi isso. Não, mas, gente, tem gêmeas bonitas que não cobram tanto. Essa daí, cara, nem deu graça, cara. Gêmeo no Facebook vai sair qualquer coisa melhor do que isso. Eu encarava aquela mulher de quatro pernas, mas não encarava essas duas aí, velho. Não, não dá. Ainda mais porque a mulher de quatro pernas tem duas pepecas, né? Então, porra. Ah, eu preciso só de meia, pô. É, meia. Nem isso, né? Nem isso. Só uma besteirinha. Vai lá, Sabiá, a sua vez. Sabiá cortou o cabelo, sabia, Thiago? Ah, vamos lá, na melhor notícia aqui. Homem aparece no próprio velório, na Bahia, e surpreende. Eu tava trabalhando. Melhor eu tava trabalhando. Caralho, os caras com a gana pra matar o velho, né? O velho foi capinar o terreno pra ganhar um troco, velho, pra ganhar real. Aí ele morreu, vou pegar o Bolsa Família dele. Aí o outro, ó, a aposentadoria é minha, hein? Situação aconteceu nesse sábado. Passamos a noite sem dormir, diz o filme. O filme não. Olha a dislexia, eu tô falando. Tá sério por causa dessa mulher, velho. Deixa eu começar de novo. Situação aconteceu neste sábado. Passamos a noite sem dormir, diz o filho. Parentes receberam na sexta-feira a notícia de que ele morreu em um acidente. Um homem surpreendeu os familiares ao aparecer vivo no próprio velório. Eu só queria saber o que botaram no caixão pra velar, né? Deve ser um caixão. Uma garrafa de cachaça, né? Não, é tipo os pertences. É que nem quando não se acha o corpo do cara no mar, entendeu? Aí a gente faz com qualquer coisa. Aí dá uma tentadura que a boquinha dele tá murcha na foto dela. Mas eu achei epic win, cara. O cara podia estar morto, tá vivo. Ó, o de boné vermelho, ele tá muito injuriado que o velho sobre. Ele tá puto, tá puto. Aqueles R$500 agora vai voltar pro velho. Droga. Eu ia ficar rico ganhando os 350 do Bolsa Família. Não, cara, mas olha o que é mais louco. O corpo chegou a ser reconhecido por um dos filhos sendo do idoso. Eu não tô te falando de boné vermelho. Informou o IML. E a a documentação foi emitida para a realização do enterro. Então, alguém foi lá e não reconheceu o próprio pai. Então, que já tava amado na cachaça. Ele implantou os documentos num corpo alheio aí e disse que era o pai dele só pra pegar o dinheiro, cara. Olha, o velho devia ter aí uma indenização pra receber. Aliás, já que não dá pra matar, vamos forjar. Eu não... Só que esqueceram de avisar o velho que ia fazer o golpe. Eu não tô falando que iriam pegar o bolsa família desse velho, cara. O senhor poderia vir aqui verificar o corpo? Como é que fala? E reconhecer. Isso. O senhor poderia vir aqui reconhecer o corpo? É meu pai. Meu senhor, isso é um gato. Pai, isso é um gato morto, atropelado. O corpo tá do lado. Não, mas esse aqui que é o meu pai. A dentadura dele é joca. É... Meu Deus, papai morreu! Ei, que pena! Vou pegar o dinheiro aqui. Cara, olha o timbre da cidade. Nossa, cara. Que nem asfalto, velho. Olha lá. Não é nem telhado, cara. É de palha, maluco. E as minhas... Caralho, não. Aí tem telhado, sim. Tem... Olha aí, é a casa de telha de 1.200, mas tem telha. O meu é na Brasilite, tá? E as minhas... Yasmin? Diz, mancha, tô escutando. Isso aí foi... Perto de onde tu mora? Não, é isso não. Onde tu tava na foto? Eu tava bem ali atrás da gorda, dá pra ver só o meu cabelinho. Só o cabelinho. Pra... Ela tava fazendo papel de defunto. Ei, mas parece que não, que a gente mora do lado do canal. Canal, é isso aí, igual na foto. Canal, é, esgoto. Assim, favela. Aí, Fico imaginando o nego no velório. Aí chega o velho, né? Nego, ah, papai morreu, que triste. Ó, os quentes é meu, hein? Papai morreu, que triste. Aí chega o velho, tô morto não. Aí o de mulher vermelha, ai, velho, fela da puta. Pega a enxada! Minha mãe ia gritar na hora: pega a enxada! Cara, mas se sou eu, tô no velório da pessoa, a pessoa aparece do meu lado, mas tiro na cabeça. Acho que já é o invasão zumbi. Declaração dos filhos do defunto. Nós ficamos tão tristes, tão abalados, a gente não dormia à noite. Ficamos o todo tempo ao lado da fogueira para velar um caixão. Ele estava desaparecido. Caralho, ao lado da fogueira? Cara. Depois que quer que o cara que eu conheço. Ei, não, vai que ele era viking. Tá sucesso. É, tá queimando. É, viking da Paraíba. Porque todo mundo sabe que a Paraíba foi colonizada. Colonizada, né? Pelos vikings, né? Podia ter sido. É, essa cabeça chata que tu tem aí é lá da Irlanda, é lá do pessoal lá da Escandinávia. É isso por mesmo. Por causa do chapéuzinho. Falei, eu tenho. Fala. Ele estava desaparecido, mas na verdade estava trabalhando na casa de um andarilho. Como assim? A casa do andarilho é o céu, cara. Porque o cara tá andando. Velho, que notícia mais escrota, cara. A notícia é escrota, o site é escroto. Ele é trabalhador e parou de beber. Só ficou sabendo da situação. É bom pra casa do andarilho. Ai, meu Deus do céu, velho. Que porra de mundo é esse, cara? O idoso chegou ao local e ficou surpreso com a situação. Eu estava trabalhando, comentou rapidamente João Marcos Ribeiro, o defunto. Caralho, que bom. O velório estava sendo realizado na casa da família, no bairro Campinhos. Devido à presença de curiosos, a equipe da 78 Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada e acompanhou a movimentação das 30 pessoas que tinha ali na cidade. De acordo com o IML da cidade, no momento do reconhecimento, a vítima estava com barba e bigode, o que foram raspados para o velório e ninguém reconheceu a porra do defunto. É, tá vendo esse velho aí no caixão? Quem é que tem? Sou eu! Ai, quando o corpo foi liberado para o enterro, um outro filho chegou a sentir a falta de um sinal que era a marca no rosto do pai. O cara chegou a sentir velho de falta. Não é meu pai, não. A barba é tipo o Batman, né? O super-homem, aliás. Botou o óculos e... cadê meu mudou. Pai? Mudou. Mas tinha que ter a foto do morto, cara, nessa reportagem. Infelizmente, o corpo do morto voltou ao IML e ainda não foi identificado. Não, pelo menos a carruagem. E o corpo do morto era japonês, velho. É. Ei, mas é só uma coisa que eu achei muito esquisita. Andarilho tem casa? Não, é o céu, cara. Não, por isso que a gente tá rindo. Caiu a ficha agora. Ó a dislexia aí, passando. É dislexia não, isso é só retardamento mesmo. Pior que vocês estão sacaneando, lá no sertão da Bahia, cara, até o andarilho tem casa, mano. Ele leva nas costas, pô. Aí é fácil. A gente falou sobre isso aqui, lembra lá o Mágico de Oroz? É mesmo, né? Levou a casa, levou a casinha de salpique lá na carrocinha junto com... Com como é que é o Esperança, não? Como é que é o nome do burro? Meu irmão, mas tu tá burro hoje, viu? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai lá, ô, tu que tá levando as paredes. Eu tô me mudando, mas eu vou levar tudo que é meu. Ele tá levando as paredes da casa. Cara, sério, é tá caro. Tá levando todos os fios de cobre. Cara, Yasmin é o tipo de pessoa que nunca vai poder morar em um lugar onde tem o drywall. Porque ela vai levar os drywall tudinho. O que é o drywall? Tá. Ei, pobreza, hein? Como é que vocês conseguem conviver com essa mulher? Ela sou bom. Que eu tenho GVT, não tenho Net Virtua. Ora, Shibata. Beleza, vou te dar um copo d'água pra tu se acalmar. Aí eu aceito, por favor. Taiwanês sobrevive. Taiwanês sobrevive após ficar 4 dias sepultado. Posso ter caído bêbado. Homem sobreviveu usando saco plástico para beber a própria urina. Vala em cemitério estava coberta por uma pesada prancha de madeira. Caralho, que bosta. Um taiwanês que permaneceu por 4 dias dentro de um túmulo foi resgatado esta semana e se encontra hospitalizado em situação estável, informou este sábado. O incidente ocorreu na aldeia de Shaotun, no distrito de Nantou, e o protagonista de nome Xien não se lembra exatamente como pode estar, como acabou sendo sepultado. Posso ter caído bêbado, disse ele à imprensa de Taiwan, afirmando também que talvez alguns amigos o tenham atirado como forma de brincadeira e colocado a madeira em cima também, né? 4 dias depois, após Xien ter caído na vala, alguns visitantes do cemitério ouviram alguns ruídos e chamaram a polícia, que foram ao local junto com os bombeiros e encontraram o homem dentro da sepultura. Sucesso. Cara... Bebendo mija, né? Não, mas um homem do 27 horas não provou que era, que tá certo. Ou 270 horas, sei lá. Oh, umas horas mais, umas horas menos. Agora, eu tô sentindo que a mesma pessoa que tentou matar o próprio pai é a pessoa que enterrou esse cabo aí, viu? Eu tô sentindo um padrão, eu tô enxergando um padrão. Maia, o que você tá falando com surpresa aí? Não. Eu não provo meu mijo. Cara, mas o que aconteceu com esse cara lá do Taiwan, velho? Cachaça, porra. É, cara. No Taiwan não deve ser cachaça. Ele caiu bêbado. Coisa pior. Peraí, ele caiu bêbado, aí nego olhou e falou assim, putz, morreu, com esse fedor deve estar podre já. Aí enterraram, foi isso? Não, cara. Eu sinto como se fosse um filme do Tom e Jerry. Ele, tipo, caiu, aí quando ele foi se levantar, ele puxou a bicha de madeira que caiu sobre ele, ele tava bêbado e ficou lá. Ele é aí quando ele ficou sóbrio, em vez dele levantar, não, ele ficou bebendo o próprio... Não, aí ele ficou bebendo o próprio mijo, então o porre não passava, né? Caralho, é mesmo, né? Ele ficou, caralho, eu vou morrer aqui, foda. É. Ah, mas no meu mijo tem cachaça. É. Levantar a tabinha e sair andando não rola, né? Gritar por ajuda também não. É legal a explicação dele. Eu acho que eu posso ter caído bêbado. Cara, eu já conheci uns tipos assim, sabia? Ah, eu já caí assim, mas não cheguei a beber o próprio mijo. Não, o pior, né? Não, tá louco. Meu pai, ele fez o contrário, bêbado. Ele tava, quando ele passava fome em Minas, já que meu pai é mineiro, eles ficaram sabendo que tinha uma vaca enterrada já há uns 3 dias. Aí eles, bêbado, o que fizeram? Desenterraram a vaca e fizeram um churrasco. Ah, ficou carne podre. Não, tirar da parte que já tava ruim, né? Sempre tem uma partezinha boa ou outra. Pra quem passa fome, né, cara? Qualquer coisa tá... Na guerra, o bu é frango, né? Já é parado. E o sal diz coisa, né? Eu fico besta, é com o vocabulário da Yasmin. O que é que você falou? Não, eu entendi, mas eu quero que você repita, por favor. O sal matou o germe. Não, não foi isso que você falou, não. Como é que ela... a ginástica mata os micróbios, né? Como é que ela falou, mãe? Diz coisa, pô. É, o sal diz coisa. Velho. Velho. Cara, se eu soubesse falar, eu tinha virado redatora. Não sei, eu fiquei só sendo a menina do layout. Tadinha, que história triste de é por isso hein? Que a Yasmin, é por isso que a Yasmin e o Leonardo se dão tão bem, cara. Divide a grama e tudo, né? Não, ele se dá. Ela vira e fala isso, entendeu? É porque eu sei que é. Aí o Leonardo, entendi. Aí ele vira e fala assim pra Yasmin. Yasmin, oxe, já é. Cara, a conversa entre o Leonardo e Yasmin não dá pra entender. Tem que ter alguém traduzindo, igual aquele pessoal lá da Globo, do Zorra Total. É o Carretel e aquela gorda. É. Nossa, isso. Vamos lá, próxima notícia, vai lá, Mel. Não é uma notícia, isso daqui é um chamado, é um anúncio. Você que é feio, fudido, esquisito, ou tem pacto com o demônio. Eita! A agência Assombração do Toninho do Diabo recruta atores feios ou com talentos esquisitos. A cara desse homem, gente. Cara, sabe o que eu acho mais massa? É que o site do Extra, que é o jornal que tá essa notícia, é tão escroto quanto o próprio jornal. Eu não pensei que isso fosse possível, mas, velho, fizeram esse site aqui em HPG. Yasmin, você que conhece dos Parangolé, esse site não foi feito na HPG? Cara, eu não programo nada, não. Com esse layout. Mas no sentido de design tá um pouquinho fodido mesmo. Mas. Ah, não fale mal dos jornais carioca, tá bom? O jornal aí é feito por puta e como é que é que vai ser? bandido, porra. IPM. Por isso sai assim, só tem puta e bandido no Rio, sai essas coisas. Ei, Maia, deixa eu perguntar, assim que você pisa no aeroporto do Rio, você já vira um desses três, é? Ah, cara, no seu caso, acho que tu nem precisa vir pro Rio. Coisa! A vacaninha! Vaquinha na tela. Nossa, eu só tô escutando o vish! Daqui a pouco, ainda bem que eu vou estar longe, senão o macho dessa mulher vai querer puxar peixeiro e passar no meu bucho. Nada, ele sabe que eu sou bandida. É o quê? É boa e bandida, ela é boa e bandida. Porque foi o que eu entendi. Ele sabe que eu sou boi bandida. Boi bandida é o quê? Que quando mama nas suas tetas, você muge. Fala aqui o anúncio. Quero gente que seja mistura de trombada de caminhão com chaminé. Gente que seja tão feia que a forma tenha acabado, que não tenha conserto. Mas não adianta vir com maquiagem, tem que ser diferente. Cara, isso não se classifica como no filme do Freaks, não. Ele não tá abusando dessa galera. Acho que sim, tá abusando do povo feio. Mas isso é filme ou é filme pornô? Ó, é especializado em talentos esquisitos. Ah, ele vai fazer um novo filme do Toninho do Diabo, O Hospital Amaldiçoado. Deve ser na pegada do Freaks. Cara, de toda a galera que... De toda a galera que já... Que tem trato com o capiroto, ele que foi o único que não se deu bem, né? É o único pobre. É o único pobre, porque os outros lá, meu irmão... Xuxa, os caralho. Não, fala isso não, pô. Vai dar. Não, mas vou te falar que esse negócio de pacto com o demônio não traz dinheiro, porque eu tava aqui, né? Tava fazendo. Tá ficando com uma criança? Gastei o sangue do bode todinho pra estar gravando a casa, todo mundo recebeu um real. Agora na Zona Leste. Não, que eu tava voltando pra Zona Leste, né? Catando aqui a sapopemba. Aí. Tipo, tinha dois carros na minha frente. Um com aquele tercinho, né? Assim, tipo, mas era um Corsinha 98, bolinha fudido. Aí do lado tinha um assim com o símbolozinho do capiroto, sabe? Também, mas era um Fiestinha velho podre. Aí eu virei pro Bruno e falei assim: vixe, se nem Jesus tá trazendo prosperidade, imagina o capeta, tá pior ainda lá o carro dele. Qual o símbolo do capiroto? É tipo eu não sei falar o nome. Que nem pentagrama é pentagrama. Esse eu não sei falar. Eu sei que eu falei assim. É isso assim, mesmo, gênio. É isso mesmo. Homem é homem. Macaco é menino. Macaco é macaco e o miote é o miote. É isso aí. Vamos lá. Não, mas eu só quis. Cara, esse Tony. É um desses aqui. Esse Tony do Diabo. Isso é mais. Esse cara é mais velho, bicho. Do que. Sei lá, do que a Yasmin. Meu irmão, isso existe desde 2000. Eu lembro dessa porra indo no Ratinho lá em 2000, velho. Sabe, fazer essas palhaçadas. E ele fica assim no programa: o diabo é amor. O diabo só quer seu amor. O diabo é bonzinho. Como assim, velho? Eu acho que o Toninho do Diabo é o pai da nova Globeleza. Se tu for ver, lembra. Porque é só vindo das profundezas, maluco. Corta essa agora. Ah, essa tem que ir, vai. Jamais. Ah, eu não tô zoando a Globeleza. Não, velho, a Globeleza, meu irmão. O nego fala assim, ai, meu Deus, essa Globeleza é muito feia. Ninguém conseguiu entender ainda que essa Globeleza, ela é tipo um batedor do inferno, meu irmão. É o pacto, mano. É, o capeta virou e falou assim, ó, vai lá em cima e vê como é que tá o esquema pra gente fazer a invasão. Aí ela já é. Ela subiu. E, meu irmão, só o capeta na causa pra aquela mulher virar ícone de beleza, viu? Não é brincadeira não, cara. Putz, Guilherme. Tá aí, ó, Toninho. Agora tudo faz sentido, né? Tudo fez sentido, cara. Toninho do diabo evocou e veio. Ai, meu Deus do céu. Essa foi ótima, E agora vamos para os e-mails dos internéticos. Eu vou ler o primeiro. Eu vou ler aqui um e-mail do Marco Antônio Gomes. Olá, Jurássicos. Eu estava indo para o trabalho quando comecei a ouvir o Jurassic Combo 20. Cara, eu quase bati o carro com o Calaveira quando o Calaveira perguntou se as meninas ficam agressivas quando estão com tesão. Aí a Yaya respondeu assim, o que significa ser agressiva? Eu cheguei a falar... fica de pau duro agora, filho da puta. Eu não aguentei e gargalhei sozinho no trânsito. Na volta do trabalho, eu dei uma carona para uma colega e estava ouvindo o resto do programa. Vocês me fizeram uma vergonha da porra quando falavam da artista do vômito e as meninas comentaram que se tivessem pinto iam pintar a casa inteira. Mas com as tetas seria muito melhor. Vamos e convenhamos. Aqui, ó, valeu, moçada. Marcos Gomes. Do Calango Atômico, do site Calango Atômico. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Essas duas, vocês não têm noção do quanto que elas são assim... Desprendidas. Desprezíveis. Cava. Elas falam as paradas tão gostosas. Entendi não. Tem que dizer aí agora. Quenta. É, minha filha, compra a rapadura, come. Come a rapadura, fica quieta aí. Fala no dialeto. Kenga. Pronto. Eu vou ler o do Edson, aqui ó, que mandou assim ó, boa noite senhores, não encontrei o podcast sobre Ian Newton, parabéns pelos casts e ótimo trambado. Isso é legal. Então, o melhor e-mail já enviado. Não, isso é legal, não, porra nenhuma, boa internet. Sem nome, sem idade. Porra. É o Edson, mano. O Edson, caramba, o nascimento, entende? Ô, internet, que porra nenhuma, a gente adora receber o e-mail de vocês. O Thiago, que é uma recalcada do caralho, e ele não recebe e-mail porra nenhuma naquele cast de 10 downloads que ele tem, e aí ele fica fazendo aqui os recalques dele, mas a gente se amarra. Agora, isso que o Edson falou é muito pertinente. Edson, a gente não fez um podcast sobre isso. A gente deve ter comentado em algum local, em algum Vale a Pena da Pena, não sei direito onde que a gente comentou. Agora eu reitero a lenda. A lenda é que tem uma modelo que fez uma biografia, uma autobiografia dela. E ela, óbvio que ninguém ia ler, então ela botou os artistas famosos de Hollywood com quem ela meteu, com quem ela transou. E um deles era alienígena. E ela fala, cada um deles fala a performance e dá detalhes da vida da pessoa. E ela falou que o Lenison tem um pênis, o maior pênis que ela já viu. Que é equivalente. Ó, o outro suspirando aí, você viu, mãe? Que é equivalente a uma garrafa de água. Mas depende da garrafa, aquela picariola pequenininha. Não, porra, a pequenininha já tá bom demais, filha. Tá nada? Olha só, mais do que 10 centímetros. Porra, tu tá arregaçada, assim. É mesmo. Tá acostumada, é. Comigo tem que ser 2 litros pra cima. É. Comigo a lata de óleo lisa. É. Comigo tem que ser pet. Ricardo... Opa, não é esse. É o 4. O 3 antes do 5. Tá foda. Hoje tá foda. Marco Merdrage. Isso aí, né? segurança, 26 anos, de Brasília. Olá, Jurássicos. Com é segurança. C, tá errado, viu? Segurança, né? Eu também não... Ei, não, é, eu acho que não, a gente devia relevar os erros desse cara aí, porque, enfim... É, vamos... O cara trabalha na noite. É. Ou não, né? Vim aqui só agradecer a você por tudo que tem feito por mim. Não dá pra ler isso, não. Tá meio estranho essa parte. O último quetro. Ai, deixa eu ler, que eu sei interpretar. Peraí, leia e adapta. Caralho, esse cara deve ser carioca, não é possível. Ai, meu Deus do céu. Nesses últimos 4 meses, passei por uma fase de merda na minha vida. Me divorciei. Sim, levei uma galhada. Parabéns. Passei por muitos problemas financeiros. Parabéns, ó. Vamos ter um pouquinho. Parabéns. Vamos ter um pouquinho de complacência, né? Podia ser pior. Qual que é pior de levar a galhada? Levar duas. Levar três. Não completar o segundo grau. Tem que andar nesse lugar aqui, ó. Vai, continua. Minha saúde foi uma merda, cheguei perto de ficar louco. O que me segurou na realidade foi a companhia de vocês, que mesmo não me conhecendo, fazem parte da minha vida. Durante o dia, conseguia segurar a barra. Mas à noite no meu trabalho, sim, Brunão, sou o segurança maluco que gritou "Você!" no Brasília Shopping. Deve ser isso, porque... É o Brunão... Inclusive, quase matou o Brunão do coração. Porque, velho, o Brunão é uma das pessoas mais peidonas que eu já vi na minha vida. Eu percebi, viu? O Brunão, ele é muito peidão, vocês não têm noção. Eu também percebi. Com aquela barriga. Nossa. Mas é muito peido ali pra soltar. Não, é foda, cara. O Brunão tem os mesmos medos quando eu tinha 4 anos. Ah, mas você é na comparação, né, filha? Porque, porra, tu, né... É. Tô criada na violência em São Paulo. Assistindo cine trash pra dormir. É, entendeu? Teu caso já. Tu é muito heavy metal. Já falei, guria, tu é muito heavy metal pra mim, cara. Ah, vamos continuar aqui e ver que tá legal. Era quando apertava. Já entendi. Era quando apertava a solidão e quando me sentia um merda. E foi aí que vocês entraram, me fazendo companhia e me fazendo rir muito mesmo. Quando todo o resto estava uma merda. Não costumo escrever para podcasts, acho que para lugar nenhum, né? Mas me senti na obrigação. Cara, vocês são muito falha, velho. O cara todo carinhoso mandando e-mails. Cara, eu imagino. Vou cortar, é pra isso que você vai edição. É. Esse filho da puta. Imagina tipo o Maguila lá, segurando a todo torto a porra da. De cara gigante, a caneta. Caneta. Vai, terminei. Não costumo escrever para podcasts, mas me senti na obrigação de fazer agora para mostrar a importância de vocês nas nossas vidas e dizer o mais sincero, muito obrigada a todos vocês. Continuem divertidos e humildes como estão fazendo o trabalho maravilhoso que têm feito. Abraço de um cara qualquer, muito fã de vocês. Então vai curtir a gente zoando aqui pra caralho, pô. Só que não, hein? Ah, vai sim, pô. Qualquer reclamação... Qualquer reclamação, não. Zona Leste. E, é, ele é de lá, Brasília, é mais fácil pegar você. Mossoró, vai lá que pode sacar ela. Essa porra aí tá indo pra Irlanda, então não adianta nada dela. Pega ele lá. Entrando no avião. Mas, ó, que lindo esse e-mail. Eu gostei. Eu também. Ah, que bom saber que eu faço diferença na vida de alguém. Não, é, eu sei que provavelmente eu e tu, meu, a gente não faz tanto diferença quanto os meninos, não. Mas é legal, tipo... Não, mas é porque vocês estão ajudando pessoas há mais tempo, eu tô falando sério. Ah, não, tá. Mas é verdade isso. É engraçado como as pessoas, até vindo falar com a gente e tal, eles, pelo menos o que eu percebo é que eles tratam a gente como amigos de longa data, sabe? Aquela Exatamente. Pessoa que estudou a vida inteira com você, que é teu vizinho. É. E às vezes chega a ser até engraçado, porque... E aí, Meli, novidade? Quem é você? Ai não, velho, deixa eu contar um. Eu juro que é rápido. Eu tava lá na MMG, que é um canto muito legal aqui de Fortaleza pra se jogar card games, viu? Quem quiser ir, olha só, é perto do Benfica. É, MMG. Aí a gente tava lá jogando aquele jogo de botar o papel na testa e adivinhar a pessoa. Eu quis jogar, nunca achei ninguém pra jogar. Pronto, isso caralho, massa. Foi massa, foi uma noite massa. Aí o povo fiado do meu namorado botou o ET Bilu na minha testa, achando que eu super ia até adivinhar, né? Aí tinha um cara que eu nunca tinha visto na vida que ficava, tipo, tirando onda com a minha cara, como se me conhecesse, tipo, mó cara, assim. Aí ele ficava me zoando, não sei o que, eu ria, não sei o que, blá blá blá. Aí quando foi no final, ele chegou, cara, é só pra dizer que eu curto muito tu no Jurassic Cast e tal, não sei o que. Ele escuta as minhas putarias. Ele sabe que eu gosto do rolão. É, ou que eu tenho um em casa, né? É, aí eu, ai, fiquei toda vermelha, toda errada. Eu, valeu, aí. Pronto, é o Fred. Beijo, Fred. Olha, chega aí. Chega o Calvo e ficou com ciúme mesmo, porque ele tava tipo, e tu conhece esse cara aí? Não, é porque a gente tava tudo na mesma mesa. E tu conhece esse cara aí? Eu, não, cara, não sei o que, blá blá blá. Aí pronto. Mas foi massa, valeu, Fred. Eu quero aproveitar e mandar um salve aqui também pra Mai, que é uma ouvinte nossa, que assim, eu achei muito legal, porque geralmente vem homem falar com a gente. Nunca, sim! Nunca veio uma menina, tipo... Mentira! Três. Pra mim, acho que só veio ela, assim, de menina, assim, avulsa, falar diretamente comigo, pô, não sei o quê, gosto pra caramba de você, não sei o quê. Menina, eu fiquei tão feliz, falei, gente, minha primeira fã, mulher, assim, declarada. Fiquei até emocionada, um beijo pra você. Nossa, pai. Eu também adoro perus. Nossa, a gente tem tanto em comum. Tem do acidente, eu também. Valeu então, Marco, Nerd Rage. Pô, cara, volta e meia, se eu tô lá no Brasília Shopping, eu acho que é no Brasília, ele é segurança do Brasília Shopping, se eu não me engano, quem me falou isso foi o Miotti. Pô, se tu me ver por lá, fala comigo também, cara. Eu gosto. Maia, na invejinha, lê outro e-mail aí. Vou ler outro na esperança de ser reconhecido um dia na rua por participar do Jurassic Cast. Oh, caraca. Sonho sempre uma atitude. Meu nome é Rafael Xavier, 24 anos, programador, Joinville, Santa Catarina. Ele, olá pessoal do Jurassic Cast, tive que parar o cast no meio para contar um trauma que eu tive quando tinha 8 ou 9 anos. Cheguei na casa de alguns parentes que eles estavam assistindo o filme Pichote. Putz, a lei do mais fraco. A lei do mais fraco, é. E eu não lembro se eles não sabiam que o filme era forte. Ou se estavam vendo sem eles perceberem. Ou se eu estava vendo sem eles perceberem. Eu sei que esse filme tem algumas cenas muito fortes, tem um orfanato, onde os moleques mais velhos estrupam os meninos menores. Caralho! E no caso... Não sabia, não. E no caso, os menores eram todos mais ou menos da minha idade na época. Tive pesadelos por meses. E desde lá, nunca tive coragem de pesquisar nada sobre o filme. Sensato, caralho, né? Caralho, velho, que bosta. Ele acompanha vocês desde o ano passado. Show de bola o estilo que vocês levam o cast. Falando de... essa parada aí. É, eu vi essa cena. É, cara, ela é meio chata, assim, mas não tem nada de especial. Meio chata porque tu não era um meninozinho com a idade de ser currado. Ah, mas já aquele caçador de pipas também não teve essa porra? Teve, mas não mostra. Teve. Ah, no nesse mostra? Mostra só o cara em cima do garoto. Ai, não, pra mim já tá bom e vai. E o garoto gritando. Ah, tá bom, chega. Uai, mas o que foi? Dependendo. É o filme, porra. Dependendo do garoto, é gritar mais. Eu ia gritar negro. Ai, velho. Eu gosto de pau grande por ostentação, velho. Essas merdas que a Yasmin fala. Eu fiquei muito chateado de não ter como é participar desse podcast, cara. Ricardo Tasticanoas, RS, analista de sistemas e empresário. Olá, galera do Jurassic Cast. Pois então, seus dementes, descobri vocês pelo aplicativo Pod Store. E minha primeira impressão foi, what the fuck? O primeiro cast que eu ouvi foi um dos Vale a Pena ou da Pena. E olha, valeu a pena. Eu gostei do formato e achei o conteúdo no ponto. Não revelando muito coisa que o pessoal do Rapadura Cast tentou sem sucesso, na minha modesta opinião. O primeiro Jurassic Cast que eu ouvi foi muito bom, tão bom que não lembro. Hahaha. Não desgruda daí, vou checar. Voltei. Meu Jesus. Foi o de Lady. Esse é daquele tipo de cara que tuita, indo cagar. Cocô da morte. Hashtag tá duro, hashtag tá doendo, hashtag é mais pregas. Hashtag tchauzinho. Hashtag mamãe preciso comer mais banana. É, hashtag preciso comer mais mamão. Hashtag mamãe traz lactopurga. Voltei. Foi o de Lady Hawk. Um dos meus filmes favoritos e vocês destruíram o filme de maneira implacável. Mas não, assim. Não destruíram, foi... não. Não, foi sucesso. Foi sucesso, sim. Cara gostou, porra. É, mas assim, foi tão legal que em nenhum momento eu tive vontade de ir na casa do Calaveira para escalpeá-lo. Mas depois por que da... fui eu que defendi o filme? Ué? Mas você quase, vocês não esculacharam o filme? Não, ficou sucesso. A gente só falou que era uma merda. Que a coisa mais legal do filme era o cavalo. Mas tá. Ah, mas o filme é... Bom. Eu defendi o filme, pô. Quem meteu o pau foi o Bruno e o Miotti. Vai lá, continue. Depois arrancar as tripas dele e usá-las para pendurá-lo em uma árvore sobre uma fogueira em fogo brando. Nossa. Poderia acrescentar alguns corvos, mas aí seria muita crueldade, né? Sinceramente. Olha, galera, não tenho nada pra criticar no formato, na qualidade ou na escolha do tema de vocês. Na parte técnica, vocês estão no nível do JN de qualidade. Jornal Nacional. É. Boa noite. Tem uma coisa. Fotos de biquíni da Yasmin e da Melina iam ficar legais no site. Abraço. Também acho. Também. Eu também acho, cara. Mel, a gente podia fazer uns negócios. Ô, assim. Ricardo, eu tô mendigando essa foto desde que elas entraram. Nunca. Calaveira, eu já disse, quando eu começar a ganhar 1 milhão por mês por causa disso aí, eu faço até mais. Ah, a Melina eu sei que é um pouco mais complicada. Agora é da Yasmin, deve ser fácil conseguir. Vai, tolo. Pois, Ricardo, valeu o e-mail. Para aí de dizer tudo que tu faz, cara. Valeu pelo e-mail, Ricardo. E foto dessas duas aí, velho. Espera sentado, porque essas duas aí regulam a micharia que só elas. É pra tá valorizando o produto interno. É, tem que fazer pista. Produto interno. Então é isso, interneticos. Ficamos aqui com mais um Jurassic Combo. Obrigado você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Tchau pra vocês. Tchau.